251-220. Confirme. Firmo, voo 1260, sentido a Romeu, aprovação 370, Recife. 7, Torre Salvador em 1.6. Bom dia, obrigado. Perúisque 58, decola 28, curva direita, saída Aron, transição Recife, decolagem da 28. Controle 1935, aciona 5004. 390 Recife, eu previsto 58, decola pista 28, direita, Aron Recife. Controle 1935, 5004. Gente, o Júlio, até mais tarde. Lim, corrija a saída Aron Melim, chame pronto, puxa sinal. Aron Melim. Bom dia, Azul 4060, acione identificação, autorizado pro de Cari, vai interceptar a chegada Cari, quer negar no 016, desça para 2.000 pés. 2.000 pés, no 016, eu preciso coordenar o 362 para fazer o upgrade. Autorizado, pro do Serra Vitor 362, desça para 2.500 pés, o Azul 4060. 4207, só instante cópia. Saída Gole. Estou com 860 pés, mais checado com 1477. 477, livre pouso, pista 28, 190 graus, 149. Dia, o gol 1477 do grupo. 1477, portão 4, ingressa Juliette. Portão 4 via Juliette, obrigado, no 477. Azul 4207, cópia. Portão 4207. autorizado RJ360, conforme a rota do plano, aperto 50, BDEV, AP November 857 SGR, AP Zulu no 6. Decolagem é da 28, a curva à esquerda, saída Gole, mantém a radial 259 até 80 milhas, após 80 milhas voa direto BDEV, controle 1-1935 e aciona 5010. Irá manter região norte, aguardando para prosseguir para a rotatória? Só confirmando o Gole, radial 259 mantém até 80 milhas e após BDEV. Chama pronto, puxa acionamento. Uno 983, controle. A escuta. 1983, chame centro Recife 128, decimal 8, alterno 12, meia decimal 0. 288-260, uma boa tarde. Boa tarde. Diálogo 1260, posição 1 para puxa acionamento. 01, livre, chame táxi. Chama na táxi. Então, Lima Tango é o controle. Ele sente o hotel Lima Tango. Pushback acionamento, TAM 3602 na posição C número 7. Autorizado, time taxi. Camarada. Bom dia, Web 6740. Bom dia, Web 6740, aciona identificação na Prodicare, desça para 3 mil pés, QNH 1016. Prodicare identificou, descendo até 3 mil pés, 1260, temos 3 horas de autonomia, terminamos Salvador com 171 no PLB. Do 3 horas, 171, tá autorizado até o ponto de espera da 28, via Índia e Alfa, no ponto de espera 186, 1016 o ajuste. Índia e Alfa, ponto de espera 186, 1260. Controle Salvador, o Papa Romeo Lima, Bravo Alfa. Romeo Lima, Bravo Alfa, prossiga visual para outro farol de Itapuã, QNH 1016. Excelente, para controlar o farol de Itapuã, está batendo 510, o POB 11. Controle, sente o Lima, Bravo Alfa. Lima, Bravo Alfa. Número 060 autorizado, final ILS X-Ray, pista 1, corrige pista 28, reporte estabilizado no localizador. 4060, livre o X-Ray, chamaremos estabilizado no localizador da 28. 4060. Taxiuta 3602, 196, 3 horas e 15, Salvador. senhor, 1320 Salvador, 196. Juliette Alfa no ponto de espera 28, a torre 186, 1016 o ajuste. Juliette Alfa, 1086 lá na 28, da 3602. Salvador, bom dia, TAM 3198, com a informação Romeu 1. Bom dia, TAM 3198, acione a identificação, deixe sua via chegada a Cari para 4 mil pés, QNH 10116, reduza para 2509. 4 mil pés, 10 Cari, 28 LS, reduzindo 250 nós, TAM 3198. Salvador, eu tô 3895 com a informação Romeu, para autorização Guarulhos. Não siga a guarda cópia. Ah, escuta. Bravo Alfa, chama em torno no 8 decimal 6. Bravo Alfa, pode. Aqui da 28, azul 4060. Azul 4060, chama em torno no 8 decimal 6. 18,6, até já. 7, Bravo Alfa. Bravo Alfa. Salvador, bom dia. O azul 4060 no LS da 28, 3 milhas do 364. 4060, continua a aproximação, reporte visual com campo, chuva leve, 200 graus, 159. Materiais visual, 4060. Por gentileza, você poderia adiantar nossa saída para Guarulhos? Para Guarulhos é gole, radial 259 mantém até 80 milhas e após Eudes. Gole, radial 259, 80 milhas, Eudes. Obrigado. Pouso 200 graus, 159, 4060. Sim, a gente guarda a autorização, já está baixado o trabalho. Lima Bravo Alfa, você está no cruzamento do eixo da 28. Gente, Lima Bravo Alfa tem livre pouso, pairado, cabeceira 97, 200 graus, 159, Lima Bravo Alfa. Bravo Alfa. Quilo no meu Oscar, táxi autorizado, depósito para ingresso no 7. Para o 060, livre pouso, pista 28, 200 graus, 95 nós, o ajuste no 0, no 6, chuva leve, pista molhada. Livre pouso 28, 4060. 740, desça para 2000 pés, autorizado final ILS Zulu, pista 28, reporte estabilizado no localizador. Dirigindo para 2000 pés, reportaremos estabilizado, pista 28, Zulu. 3198, desça para 3000 pés. 3000 pés, um ajuste no 016, 3198. 118, meia dúzia, com ajuste 1016. Vamos lá, vamos lá, TAM 3895, cópia. Prossiga, 3895. Autorizado Guarulhos 340, via 350. Decoda 28, curva esquerda, gole. Mantenha radial 259 até 80 milhas. Após 80 milhas, o Aildes. Controle 11935. Transponder 5014. O 3895 foi aprovado, Guarulhos, apareço 50360, decola 28 na Gole, mantém 259 por 80 milhas, voa Eudes, 1935 ao controle 5094, transponder, 3895. Confirmado nível 340. Ok, 340, 3895. Champlain. Vai lá. No 260, ali mantém o 98. Ali mantém a pista 28. Ali mantém 28. No 260. Tem o Bravo Alfa no solo 37, parte 4 autorizado, Bravo Alfa. No Bravo Alfa. Clã Romeu Oscar autorizando ingresso no 7, reporte alinhado e pronto, cabeceira no 7. 4060 no solo 37, libera a esquerda e solo 219. Liberando a esquerda, som 219, azul, 4060. Espera pronto, 3602. No 260, decolagem autorizada, pista 28, 210 graus, 159. Viu a decolagem, no 260. Só um instante. 4060, táxi em frente, quilo, pátio 3, reposto para ingresso, pátio principal. Em frente, quilo, pátio 3, reportado para ingresso, pátio principal, azul 4060. Falou, Salvador. O TAM 3895 para posicionamento no portão 03. Portão 3 autorizado, TAM Taxi. Chamará 3895. Pode esperar da 28, pronto, da 3602. 3602 alinha e mantém pista 28. Zero e mantém 3602. No 260 aos 39, 19, 35, boa viagem. 19, 35, grato, boa tarde. Trânsito Salvador, de gol 260. Gole. Na saída Aron. Aron acendendo 360. Azul 4060 para ingresso no pátio principal. Autorizado ingresso, portão 9. Autorizado ingresso, portão 9, azul 4060. Hotel Lima Tango mantém o código acionado, prosseguindo visual para rotatório Hotel Lima Tango. Eu acho que mantém a posição em guarda. 3602 aos 41-1935, vou ver. 1935, obrigado. Controle, bom dia, 3602. Bom dia, TAN 3602, contato radar, suba para nível 300, na saída Gole. 300 na Gole, TAN 3602. Bateu um pouquinho à esquerda, o TAN 3602. Gente, após desvio, foi para o Ticole, o TAN 3602. Eu gosto, obrigado. Zona 98, desça para 2.000 pés, autorizado final ILS, Zulu Pista 28, reporte estabilizado no localizador. 2.000 pés, ILS Zulu 28, reportará estabilizado, tá? 3.098. Web 6740 estabilizado. Jet 6740, chame Torre Salvador em 198, decimal 6. 198, decimal 6, obrigado. Torres, Salvador, bom dia, web 6740. 6740, reporta baixado travado, visual com campo, 210 graus, 14. Gente, aí baixo travado, reportando visual com campo. Estado pro de Cari, vai interceptar a chegada Cari, QNH10116, desça para 3.000 pés, o Fosterino 333. Salão 333, descendo para 3.000 pés. Confirma se pode aprovar direto do Salvador o permiso do procedimento. Eu é. 545 Galeão. 43935, uma boa viagem, tá, graças. 33. 16, o ajuste está livre, 3895. India Alfa, pode esperar 186, 3895, obrigado. 3, vetoração para final ILS Zulu, pista 28, curve à direita para o 060, o limite ao localizador. Direita 060, limite ao localizador, procede no 333. O Kilo Romeu Oscar, contato radar, suba para 4.000 pés na saída Dial. Autorizado no 320, decolada 28, esquerda, Gole, mantenha radial 259 até 80 milhas de Salvador, após voa direto, 119.35 e aciona 50.16. 50.16. 7.40. Esquerda pode sair da Gole, mantém radial definição por 80 milhas, apanha direto por seguir. Controle 1935, transporta 50 no meia, gol 1 no 100%. Chama pronto.